Eu vou contar para você que eu nasci somente para ser feliz. Oh, my friend, eu vou contar para você que eu nasci somente para ser feliz. Se você quiser me encontrar, saber aonde é que eu vou, basta olhar em volta e ver onde a alegria está. Vamos comemorar. É dia de festa, como todo dia, celebrar a vida. De festa, como todo dia, celebrar a vida. My friend, eu vou contar para você. Eu nasci somente para ser feliz. Se você quiser me encontrar, saber aonde é que eu vou, basta olhar em volta e ver onde a alegria está. Vamos comemorar. É dia de festa, como todo dia, celebrar a vida. De festa, como todo dia, celebrar a vida.